sou na caixa, som bom. Sou na caixa, som bom. Sou na caixa, som bom. Sou na caixa. Não quero ver ninguém sem dançar poeira. Quero ver levantar, solte esse corpo, vamos cantar. Tem que aproveitar. Não quero ver ninguém sem dançar poeira. Quero ver levantar, solte esse corpo, vamos cantar. Tem que aproveitar. Som bom, som na caixa. Som bom, som na caixa. Som bom, som na caixa. Som bom, som na caixa. Que doideira, essa maneira. Na brincadeira, não precisa empurrar. Que doideira, essa maneira. Na brincadeira, não precisa empurrar. Devagar também não pode ser. Se quiser pular, pode pular. Cada um cuida de si. É tempo de murici. Devagar também não pode ser. Se quiser pular, pode pular. Cada um cuida de si. É tempo de murici. Som bom, som na caixa. Som bom. Som bom, som na caixa. Som bom, som na caixa. Não quero ver ninguém sem dançar poeira. Quero ver levantar, solte esse corpo, vamos cantar. Tem que aproveitar. Não quero ver ninguém sem dançar poeira. Quero ver levantar, solte esse corpo, vamos cantar. Tem que aproveitar. Som bom, som na caixa. Som bom, som na caixa. Som bom, som na caixa. Som bom, som na caixa. Que doideira, essa maneira. Na brincadeira, não precisa empurrar. Que doideira, essa maneira. Na brincadeira, não precisa empurrar. Devagar também não pode ser. Se quiser pular, pode pular. Cada um cuida de si. É tempo de murici. Devagar também não pode ser. Se quiser pular, pode pular. Cada um cuida de si. É tempo de murici. Som bom, som na caixa.